aí pra chupar pau de cambi. Boca de cavalo, boca de cavalo. Ele tem uma boca que parece um cavalo. Eu gosto do boca de cavalo. Ele tem uma oficina, ele tem uma oficina, ele vende uma luminária. Ele é boca de cavalo. Ele tem uma boca que parece um cavalo. Eu gosto muito do boca de cavalo. O boca de cavalo é um cara estressado. Ele vai queimar, ele vai queimar, ele vai queimar. Ele queima, ele queima, ele queima. Boca de cavalo, boca de cavalo, boca de cavalo, boca de cavalo. Ele queima, ele queima, ele queima, ele queima. Boca de cavalo, boca de cavalo, boca de cavalo. Vou matar o boca de cavalo, vou assassinar o boca de cavalo, vou sequestrar o boca de cavalo, vou assassinar o Barbosa, o boca de cavalo. Vou matar o boca de cavalo, vou atropelar o boca de cavalo, vou fazer tudo de vício com o boca de cavalo. Enfim, essa é a minha homenagem pro boca de cavalo que eu dou hoje. Essa é a minha homenagem pro boca de cavalo. Essa é a minha homenagem pro boca de cavalo que eu dou hoje, cara. Obrigado.